Ali na esquina, tela. Tramando mais um corre, mais uma fita. O jogo é mais de mil, pelas de cem. Se é pra ganhar o trocado, que tem? Que não é, tá. É essa, né? E os menores já tá ligado. Atividade 100%. E os homens atribulado, doido pra pegar. Mas isso é que é difícil. Nos becos eu tô em casa e pra eles é labirinto. Não quero minha cota isento de imposto. Nem que pra isso vigia tenha que tá morto. Meu melhor amigo tá aqui, ó. E é o furador de moletom, igual tesoura no papel. Cansei de ver minha mãe só no sacrifício. Trampar o mês inteiro pela merda de um salário mínimo. Agora a cena é outra, dinheiro custa. Sai do meio, boy, os bandido tá na rua. Pode correr, ô boyzinho. Pode correr, pode correr. Se não tem herança milionária, também não tem sangue azul. A rua ensinou que você vale o que tem. Então eu quero melhor e vou buscar as de 100. Espangelou quando vi os moleque tudo esparrado. Reunido na quina, estrequinado. Se eles têm Audi A3, whisky Red Bull, nós também tem. Citroën na profissão perigo. As correria garante meu salário por mês. A vida é um jogo e aqui é checkmate tipo xadrez. Então corre, boy, vou contar até 3. 1, 2, 3. Pode correr, pode correr.